嫌いになれないでも十分じゃない、いつでも自分のこと一番見えない、くじけそうになったら涙を、風が連れ去ってくれるよ、宇宙の瞳から溢れ出す光が包んでくれるよ、魔法のジュエル、欲しいものは夢よ、 isso, Caldina, e faça o favor de olhar a tela. O que é aquilo? Parece o forte móvel de Tizeta. Tizeta? Aquele é o Bravada, a nave de Tatra e Tetra. Como você sabe? Espíritos guardiões, apareçam e nos guiem. Olha, tá começando a brilhar. Tome cuidado. Marine e Anne contra Farin e Tizeta. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Fazem um robô de Altozan parecer um brinquedinho de criança. Estão adorando. As lendárias guerreiras mágicas curvam-se diante dos gênios de Tizeta. O chá está servido. Você quer, Tetra? Dá um tempo, por favor! Tá tão bom. Estamos no meio de um combate, sua lerda! Cuidado com sua linguagem. Dá pra sair dessa moleza e entrar nesse diabo de combate? Que boca! Vamos lá! Sim, espíritos guardiões. Ataque! Aí vem eles. Gente, vocês vão me desculpar, mas eu não quero nem chegar perto deles. Então, você acha mesmo que eles vieram do planeta Tzeta? São os espíritos guardiões de lá. Seres! Espíritos guardiões? Eles protegem as duas princesas de Tzeta. Eu pensei que os espíritos guardiões fossem sempre bonitos, mas esses aí parecem que saíram de alguma lâmpada de Aladdin. Atenção! Eles são muito fortes! Alguém deve estar falando de você. Sim. Oh, dois espirros? Isso é grave, fofoca da grossa. Tetra, concentre-se no combate, tá bom? Tetra, incrível como você é chata. Pra alguém tão feio, você é bem forte. Não subestimem os nossos amigos. Eles possuem grande habilidade e força. Guerreiras mágicas, usem sua magia. Tempestade verde! Você conseguiu! Lucy! Onde você vai? Marine e Amy estão em perigo. Sem a sua espada, você não pode convocar Rei Art. Fique calma, Lucy. Você não é a única a ficar preocupada. Sério? Todos estamos preocupados com elas. E com você também. Sem a minha espada, Rei Art e eu não poderemos fazer nada por elas. Eu fico de mãos atadas. Grandes guerreiras mágicas estão sem ação. Pode até ser, mas parece mesmo que eles ficaram enjoados. Com o quê? Com os nossos gênios. Ah, o que é que eles têm? Ora, Tetra, olhe bem para eles e me dá uma opinião sincera daquele visual. Que bonito. Pobre Tetra. Provavelmente vai arranjar um marido igualzinho a eles. Azul ataque! Traga essa guerreira mágica aqui para o nosso forte! Ah, opa! Quer dizer que teremos visita? Ah, sem visitas! Só uma guerreira mágica! Todos que vêm aqui são considerados visita. Meu sais! De qualquer forma, estaremos com o cão de guarda de Zephyr! Não deve usar seus poderes mágicos assim sem pensar. Tem alguma coisa se aproximando. O que será? Thank you. coisinha boba é aquela que apareceu de repente? É tão bonitinho. Não é não, Wally. Ele jogou nossos gênios longe como se fossem lixo. E foi tão bonitinho. Boing, Toff. Cale-se! Levantem-se, meus guardiões. Destruam esse bebê crescido. Barato, para ser mais precisa. O pior é que nós estamos bem no meio dele. É a mágica particular do Império de Faren. Faren? Os mesmos que nos deram o leão de presente. Para ter esse nível de habilidade, a pessoa tem que ter uma força de vontade muito grande. Então isso significa que alguém de lá também poderia ser o próximo núcleo? Reaja, Marine. Ceres e Windom foram capturados. Como? Provavelmente alguém de Tizeta ou Faren. Não acredito. Marine, Anne. Marine, Anne. Você quer muito ajudar, não quer? Mesmo que isso custe a sua própria vida? Muito bem. Venha comigo. Minha querida filha nova. Mestra! Ah, será? Eu quero brincar com a Lucy de novo. Todas as nossas portas levam ao lado de fora, Josephine. Tenha paciência. Mestra, estou contente porque descobri um novo sentimento no coração dela. Um sentimento que as amigas dela não têm. E a própria Lucy não sabe que tem. Ah, e você tem? Claro que sim, porque eu sou a Lucy. Antes, qual o problema? Não é nada. Aquela aura negativa ficou mais forte. E aquela voz? De quem era aquela voz? As guerreiras mágicas foram separadas. Aquela que ficou no castelo é Lucy. 私自身が戦うためにも剣を蘇らせるんだ。マジックナイトレイアース、光の願いとプレセアの秘密。